Momento do Esporte, com Milton Never. Olha, nós estamos aqui de novo pro último bloco do esporte, aqui no Escola Show, no oferecimento. No oferecimento. Eu não lembro qual que era a marca, mas eu sei que é bom contra o Alzheimer, gente. Olha, vamos falar do Richarlison. O Richarlison tá felizão com a boa fase do Galo. Também pudera, não é? O Ronaldinho tá jogando mais do que o Valdemar Pipoca lá de Muzambinho. E o Richarlison já falou que quando fizer gol, ele vai comemorar com o quadradinho de 8. Não é isso mesmo, Neto? Isso mesmo. Isso mesmo, meu. E qual que é a piada do quadradinho de 8, Neto? Acho que o homem que dança o quadro. Olha, Neto, eu... eu não costumo deixar você falar muito, mas você... E quando deixa, eu me assusto. Exatamente. Mas fala aí, Neto, o que, que vai acontecer lá com o quadradinho de 8, Richarlison? Essa de um homem que dança quadradinho de 8, com certeza... Dá um redondinho de 4. Tá certo, então. Vamos pro que me levou, então. Vamos lá. E o nosso grande russo, infelizmente, ele foi mais uma vítima do alcoolismo, não é, gente? Ele foi excelente no ataque do 15 de Aripioca, mas um dia, por conta da bebedeira, nele nada pôde fazer na derrota histórica do Clássico de 78. Você lembra aí em casa? Aripioca 0, Sorocaba 5 e o russo ali chupando pinga. Se consagrou no 15 de Aripioca, mas se aposentou, foi no 51 de Pirassununga. E semana que vem, quem sabe a gente tá de volta com mais esporte aqui no Escola Show. Eu sou o Milton Never, no oferecimento... Eu não lembro mesmo desse remédio do Alzheimer, viu? Falou, gente, um grande abraço! Momento do Esporte, com Milton Never.